Agora, agora, agora, agora. Para brilhantar ainda mais a sua festa. Você vai curtir e dançar com um DJ que é sinônimo de talento e bom gosto. De talento e bom gosto. E com talento e humildade, ele levará alegria e emoção para aqueles que sabem e conhecem realmente o conceito de festa. Vai começar! Em nome de RL Eventos, Charme Bronze, R Lanches, R9 Lava Jato, Point 24 Horas, Salão Espaço VIP, Casa de Carnes Nova Invernada e São Domingos, e Salão do Léo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Com vocês, o DJ que por onde passa, deixa sua marca. E aí? Deixa sua marca. E por onde não passou, desperta a curiosidade de todos. E aí, meu DJ Júnior Eletrizante? Bora pra cima! Pronto! Tá na hora do show! O maior show do norte paraense vai começar. Agora! Vai, Eletrizante! Bora começar a botar pressão no pompinho! E bota a mãozinha pra cima e bota, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima! 3, 2, 1, já! Vem! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Bora esquentar! Agora é no 18. Edson, inigualável produções. É no 18. Júnior! Deixa o batidão. Deixa o batidão. Deixa o batidão. Deixa o batidão. Bora eletrizante, bota pra endoidar. Bora eletrizante, bota pra endoidar. E quem tá solteira, bota pra cima. Só quem tá solteira vai descer, vai descer. Vai começar a descer até o chão. Descer até o chão. Até o chão. Até o chão. Cheque! Você é a Morena do churrasco, na Morena tá aqui com a gente! Chão, chão, chão. Bora, Tayane, bora! Alô, Melly! Bora bater! Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Me deixa no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. A partir de agora os mano vão endoidar, meu irmão! E a galera do Chopitel bate na palma da mão. E a galera do Chopitel bate na palma da mão. E a galera do Chopitel bate na palma da mão. E a galera do Chopitel bate na palma da mão. Eu vou dar o papo reto e não tem papo furado. Peraí. Quem é que tem um amigo viado? Aponta pra ele aí. Só quem tem um amigo viado, aponta pra ele agora. Deixa no escurinho, no escurinho. Mas agora tu começa a apontar pra aquele teu amigo que é bancado por viado. Aponta pra ele, aponta. Aponta seu amigo que é bancado por viado. Aponta seu amigo que é bancado por viado. Aponta seu amigo que é bancado por viado. Aponta seu amigo que é bancado por viado. Aponta seu amigo que é bancado por viado. Bota no batidão, bota, bota no batidão, bota no batidão. Bora aí, doida, não para de doidar. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo. Bora, Helk! Vai fumando, vai fumando, vai bebendo. Vai bebendo e vai fumando. É aniversário do Aliel! Vai bebendo e vai fumando. Bora, Aliel, parabéns! E hoje eu vou deixar por tua conta, garoto. Vai bebendo e vai fumando. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Vai! Fumando e bebendo. Vai! Bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Já tá doidão, Aliel, já! Tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque. E doido! Eletrizante, bota pra endoidar. Eletrizante, bota pra endoidar. Eletrizante, bota pra endoidar. Eletrizante, bota pra endoidar. Eletrizante, bota pra endoidar. Eletrizante, bota pra endoidar. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora do açaí, Juninho Dias tá aí comigo. Hey! Vocês. Eu vim só pra te dizer, eu só penso em você. Meu águia de fogo, eu sou da equipe TF, TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece quando a águia sobrevoa. Com a gente, bora, Alexandre. Essa galera aí não parece com S. Eles querem ser juninhos. Rodrigo, da Casa da Vega. Las Vegas tá aí comigo. Antiga estação do som, bora, Rodrigo. Rodrigo Promoter tá com a gente. E vamos chegar lá pela Las Vegas, viu, Rodrigo? Vamos chegar daquele jeito na pressão. Bora, Rodrigo Promoter, bota na pressão. Desse jeito. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, não pare. Tá caio, GDG, no seu caminho lá. Não como animais. Bora, Mandinha. Se necessita reggaeton, dale. Sigue o Mano Carlos, no seu beca, nossos parceiros tá aí com a gente. Vamos pegar no como. Bota no batidão, bota no batidão. Bota no batidão, bota no batidão. E bota pra endoidar, bota pra endoidar. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido. Tá doido, bagulho doido. Tá doido, bagulho doido. Augusto, o Nenê, o Lucas, o Fogoyota aí com a gente. E deixa o batidão, deixa o batidão. E quem tá de rock aí? Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Bora, Ralf! Bora, boquinha dos caras de pau! Rock, hoje não adivinha, não adivinha, vai pra cima, não adivinha. Não adivinha, vai pra cima, não adivinha. Daniel do Carimbó, bora, Daniel! Via! Bora, meu patrão! Vim, vai pra cima! Você é a Tereza! Bora, Playboy! Ei, DJ! Pode? Pode soltar a batida! Pode, pode! Pode soltar a batida! O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pizza! Chegou o DJ que agita! Toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza! Alô, Melri! Bora, meu parceiro Alex! O seu Júlio Doideiro, meu parceiro Maílson da família Rock Som. Tá só de boa pela retaguarda. Louro Bazuca, meu Bazuca. Eu ia vencer, eu avisei. Doutora Lucas tá aqui com a gente também. Ciroque, cerveja, tem. Passo do cheque. Não tá. DJ Patrese, bora Patrese, é nós, bicha. E é o bonde do. Alexandre, a primeira da Marinha. É um gigante, crocodilo Prime. O animal toca tudo do Pará, vai. Bora, Ralph. Corado tá na voz. Cara de pau. De já tem o hino, viu? De gordo e Patrese. Então se liga, tá chegando mais um beat. Bonde doideira do croco no comando. Cadê meu copo? Meu parceiro Luciano, você é o Hulk. E... nossa RL Eventos. RL Eventos. Pode sentar a batida. Bora, Rayane! Luara Beatriz tá aí também. O bagulho tá louco de deixar. Deixa no escurinho, deixa no escurinho. Deixa no escurinho, deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Dia 24 de março. Tá chegando o aniversário do Eletrizante, meu irmão, pelo amor de Deus. Vai ser rock doido, velho! Bora, Ariel. O DJ Joãozinho tá aqui com a gente. Bora, Joãozinho. Eu vou deixar você partir pra nunca mais. Alô, neném dos caixa-baixas. Meu coração agora vai pegar. Tita Cardoso. O que? Stephanie Lopes. Sofrer, tá aqui com a gente. O que me fez chorar. O patrão Renatinho da Rilanches tá aí com a gente. Eu vou recordar. Bota o Rilanche no telão aí, Wagner. Vende o seu filho Bruninho. Agora vai pegar. Tá abrindo a equipe DF. O que me fez sofrer. DJ Bruno do Marcelo, sou você, Mabel. O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. Agora vai pegar. O que me fez sofrer? Me fez sofrer. O que me fez chorar? Bora aí, doida! Vai, vai, vai! Eu adoro Belém do Pará. E até dei uma passadinha. Alô, Paulinho! Você é a Marcela e tá aqui com a gente. Tá só de boa. Bota pra endoidar, bota, bota, bota. Aqui está o que eu aprendi. Moriás. Júnior Santorini. Caqueado das bandidas. Caqueado das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Para Marlon, homem do ouro. Bagulho doido. Bagulho doido. Aqui não é no 12, aqui é no 14. No 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Bora que eu tô só aquecendo sangue ainda, velho. Ai, ai, ai, ai, DJ, ai, DJ, isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso não é legal. Cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? Meu patrão Celo da GDG, bora Celo! Você é o Fábio Góes, tá só de boa aí com a gente. Bora, minha baladinha do Jurunas. Bora endoidar agora. Só no batidão, Carolina. Agora! Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Epa, 13. Mas vamos tentar conversar. Ao meu lado esquerdo, Procopítio, o homem das paquitas. Nos reconciliar. É vídeo! Eu te amo tanto, me custa tanto. Tirou o Mega Fuga! Acende. A Paola, o Wallace, Ritmos, Mega Fuga tá aqui com a gente. Tu ainda me amas. Chance, eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Bora endoidar, bora! Pararam pra reparar. Meu amigo Frank, vem essa primeira dama, Tamires. A galera da Chave Bronze tá aqui com a gente hoje, bora Frank! Pararam pra reparar. Vem, Júnior, aguarde. Vem uma novidade no hobby, meu irmão. Merece nossa atenção. Até contratação nova vem. Tem os sensores para poder captar. Parem usinas, motores. Para ouvir nossa atenção. Deixa no escurinho, vai deixando no escurinho. Deixa, deixa no escurinho. Produção, produção. Vai deixando, vai deixando, vai. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Eu sei que a galera ainda tá fria, deixa tudo no escurinho, deixa. Mas vou mostrar como vai ser daqui a pouquinho. No choque. Tô pegando choque, tô pegando choque, tô pegando choque. Daqui a pouquinho tu vai dar, Madreza. Tô pegando choque, tô pegando choque, tô pegando choque, tô pegando choque. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa no escurinho. Mas tô com batidão, né, Dizão? Batidão. No batidão. E não para de doidar aí, não. Ô, novinha, eu quero te ver. Bora, Guta. Não abandona o piru. da puta do salão da gota. Ele pra confesso, tu tem moral. O Alexandre, o Paulinho, Rosana Maravilha, Augusto do Whisky, Lenilson, rei do açaí, patrocinador do Azinho, meu irmão é muito patrocínio. DJ Lohan, que tá tocando? Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela, vai no seu contato e procura o número dela, pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Júlio Dias, o skate da baladinha do Jurulas. Deu uma vontade de comer a xereca dela. Cadê o Bismarck, hein? Pra ligar pra ela, hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Que no ele pra confesso, tu tem moral. Eu tô só na vodka hoje, Frank. Tu tem moral, vinha aqui na favela. Bela base já. Tô no pão, vinha aqui na favela. Pra sentar no pão. O Maico dos Metralha. DJ. Para chorar, Emerson. DJ referência, hein, mano. É o baile do Patrese. É o baile do Pesna. Vai! Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Tem como? Apagar a luz do palco. Isso, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. Cadê a torcida do Paysandu aí? Apagar a luz do palco. Mas quem tá feliz da vida é a torcida do Remo. Apagar a luz do palco. Depois de uma pisa no Paysandu, cadê a torcida do Remo aí? Apagar a luz do palco. Apagar a luz do palco. Mas eu quero ver agora. Apagar a luz do palco. Quem é que tem uma amiga que não presta aí? Começa a apontar pra tua amiga agora, aponta, aponta, aponta. Tá só pra poder apagar. Aline, alô Marcelo. Certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Aponta pra tua amiga que não presta, vai. Que cê é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem aponta, vai. Piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. E deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, e bota pra endoidar, vai, vai. Ela chegou na festa, no clima ostentação. Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona, é a tal da bandidona. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só. Eletrizante! Que só coça pros ladrão. Qual é teu signo? Coça pros ladrão. Eletrizante, qual teu signo? Rapaz, eu tô esquecido. Eletrizante, qual teu signo? Eu sou, transariano. Bora, Felipe Cobiçado! A sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, agora! Avinha do papo grande, quantos anos você tem? Avinha do papo grande, quantos anos você tem? E as solteiras vão botar pra bater o rabetão agora! Grande, quantos anos você tem? Vai! Eita novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Hoje nosso amigo Nielson, rebolando, da galera do rock! E também toda a galera do condomínio. Alô, Nielson! Rebolando bem, o DW que te chama, desafio foi lançado. Pra cara que vai em cima, pra cara que vai em passo. Vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo, vai em passo. Bora, Betinho, promoções! Hoje eu vou dar-lhe a laçada, laçada, laçada, laçada. Tá isso no Super Fox, tá aqui com a gente, bora lá de som, é nóis. Laçada, laçada, laçada, porque o Robert é só pressão, só pressão, só pressão, porque o Robert é só pressão, só pressão, só pressão, porque o Robert é só pressão, só pressão, só pressão, porque o Robert é só pressão, só pressão, só pressão, porque o Robert é só pressão. Júnior Santorini. Deixa o batidão, deixa o batidão, deixa o batidão, deixa o batidão. Bora eletrizante, bota pra doidar. Bora eletrizante, bota pra doidar. Bora, bora vibrar, citrão, vai, vai. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. É pipirilha! O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder. Abraço. rebolar agora então. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Bora Patrese, bora Patrese. Eu tenho sorte de conhecer, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. É minha vida. Meu amor, eu tenho sorte, você chegou. O seu presente que Deus me deu, te amo tanto. Quem sabe pode cantar e vai. Eu tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você, sorte de dormir nos braços teus. Você tem sorte, tem sorte, tem, tem. Sorte de beijar a tua boca, sorte de tirar a tua roupa, sorte de acordar ao lado teu. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Botou pra ir doidar, meu irmão! Bora, parceirinho! Eu digo e repito! As pesquisas apontam que os gordinhos são os melhores. Três, dois, um, já! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Okay. Então chega aqui no comando do Robin. A galera do Fox Pressão tá fim de beber hoje. Bora lá, Yus. Ele é o Paulinho da Dida. Faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. Bota pra endoidar agora, bota mais. Vai no caqueado, vai fazendo caqueado. Vai no caqueado, vai, faz o caqueado. Faz o caqueado, vai. Não para, não para de doidar. Não para, não para, não para de doidar. Vai. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, troco cê de troco. Por isso que o doidinho assim. A gente brigou. Mais o quê? Mais o quê? Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar agora. Então bora, pipirinha, bora, limão. Então joga. Alô, meu parceiro Magrão da TF. Pelo camarote, ele, seu grande amor, Bruna. E aí, Magrão? Tudo tranquilo por aí, garoto? Tudo do nosso. Olha o Boniquete. Legiane tá aí. Bora, Beca. Você, Luan. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. Taliba Sueli. José vai ser na área aqui pela retaguarda. Bora, Liel. Bora, Jô. Sigo jogar gelo. Fica vacalhado. Escangalha a controladora, a mesa, para a festa. Então, pra quem quiser seu alô, gente, vamos chegar aqui numa boa. Nunca vou me negar de mandar abraço a ninguém. Continua deixando no escurinho isso aí. Deixa no escurinho, deixa. Deixa no escurinho, deixa. E doido, então. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu, céu. É chopp! É chopp! É. Tereteu-teu. É chopitel, é chopitel, é chopitel. Tereteu-teu. O Ariel, o Leonel Paixão, o Lucas, o Everton, o Thiago. É chopitel, é chopitel, é chopitel. Bora, cheque. O bagulho já tá doido e eu vou te passar a fita. O bagulho já... que gosta de periquita. Fita, eu vou te passar... É chopp periquita. Fita, a fita, a fita, fita, fita, fita, fita. Alô, Melri. É chopp periquita, é chopp periquita, é chopp periquita. Alô, garçom gordo! É chopp periquita. Aqui na retaguarda só se for agora. É chopp periquita, é chopp periquita, é chopp periquita. Alô, meus caras de pau!

Bronze da mulherada do Rob agora é Charme Bronze. Senta, senta, vai. Novo movimento para as ticas. Vamos bailar. Ei, ei. Point 24 horas, o verdadeiro Point da TF. Point 24 horas, meu irmão. Vai! A vinha do Popo Grande, quantos... Ei, Renatinho. Eita novinha, tu tá rebolando. E agora? Bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu... Aniversário do cara hoje, Wagner. Chama o desafio. Ali é o Lanches. Vai em cima, pra cá. Tudo por conta dele. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. De novo, Daniel. Vai embaixo, vai embaixo. Vai calar que vai embaixo, vai embaixo. Wilson da família Roxão, bora, Wilson! Cadê o Alex, hein? Tudo se exibindo, esse é seu momento e faz o que... Mas o cara tá mando. Esse é seu momento... E Alex? Tô te pedindo, vai contraindo. Vai no beijinho. Vai contraindo, contraindo. Cadê o Júlio doideira? Na parte lá eu quebro o propósito. Contraindo. Atrás do pinguim. Contraindo, vai contraindo. Contraindo, vai, vai, vai. É Bruno! Meu parceiro Celo, e aí Celo, um abraço pra você, meu maninho. Esse cara tem respeito do performático. Ei, ei, ei, ei, ei, Fabigos, tá aqui com a gente, performático. Esse é o fortíssimo Fabigos. Um abraço pra você, meu maninho. No escurinho. Eu quero saber de uma coisa. Quem é que tá solteiro pra esse carnaval aí? E as mulheres solteiras pra esse carnaval? E quem não quer saber do ex aí, hein? Amar, amei, gostar, gostei. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. E mascote, fortíssimo mascote, você é Raquel. Não posso esquecer de você, viu? Briga em cima da... Deixou de cabeludo, meu grande amigo. Vai com sua... Matheus Menezes, bora, Matheus. Você é a primeira dela. Pra ela não te... Flavinho Menezes. Adivinha. Mas os caras estão desde ontem com a gente. Suas amigas pra lá. Que doido, é nóis. Cuidado pra elas não te... Meu parceiro Magrão, na tela e você de Magrão. Vai com sua... Ele é Brunira. Pra lá, vai pra lá. Rapaz, saindo daqui a gente vai pra casa na piscina. Um chutou essa na área, né, maninho? Vai com suas amigas pra lá. É tempo bom. Cuidado pra elas não te dar perda. Meu parceiro fortíssimo também, Rodrigo do Esquerda. Que agora é Las Vegas. Era uma briga. Um abraço pra você, de maninho. Outra, ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas. Ô, tá, tá. Cuidado pra ela. Onde o DJ Jefferson janta todo dia lá, né, mulher? Vai com suas amigas pra lá. Vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim me dar. Vai com suas amigas pra lá. As minhas musas, Alessandra. Cuidado pra ela. Marisa. Te dá perdido. Um abraço pra vocês do Performático. É pra lá, vai. Já era? Oi, Michele, tá só de boa, né, Michele? Mais porra. Amar, amei. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa... Bora, Luciano! Essa discurso... Você, meu parceiro, Hulk. Cadê Rayane? Bora, Rayane! Essa discussão... BR Lanche no apoio hoje. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro... Mas o Batata não conseguiu sair da casa dele, não. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Tita Cardoso, seu grande amor. Eu vou comer também. Olha, Stavio Lopes. Putiane. Tá lembrando de mil ex agora. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro... O meu parceiro Dudu Doidão. Um abraço pra você, de maninho. Putiane. Obrigado do Portal Brasil, de você, meu parceiro Rodrigo do Las Vegas. Eu vou com... E por sinal, na sexta-feira eu estive no Las Vegas, lá com o Rodrigo. Curtindo o Búfalo. Um abraço pra você, meu Rodrigo. Casa top, meu irmão. Abusada. Wellington da Werend também tá com a gente hoje, já viram? Só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum. empresário Xande Sem Freio. Vem a Jennifer. Bora, Xande! Vai pintando. É filho Gabrielzinho, hein? Abusadamente ela vem batendo. Bum, bum, ela vem quente. Ela me gosta. Bum, bum, ela vem com o cara começar. Bum, bum, bum, bum, bum. O meu parceiro Fantasma, Paraíba Saúde. Um abraço pro meu cidinho Mania. Tá com a gente. O meu tio Mascote. Já tá de madrugada, a putaria pode rolar. Pode. É o Selvinho que tá mandando. O Dani Quero, né? Anda. A Rita. É o Tiguinho que tá mandando. Alexandre Cabeludo. Anda. Epa 13. Pode. Calma, Tigre. Mas traz uma piranha. Pura sacanagem. Chama, chama. Brota e convoca as putas. Broto convoca as puta. Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suruba. Só uma surubinha de leve, surubinha de... Agora, vai, vai, vai. Taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rampa. Já por aqui, minha grande amiga Jai. Meu parceiro também. O Marcelo. O Dadson. A minha direção na grande família, que bom sinal hoje. Foi um sucesso total por lá hoje. É Marquinhos. E abandona na rua. O bloco da grande família hoje, arrebentação no Guamá. Vai malandra, Carolina. Tá louca, tô brincando com o bumbum. Vai, Michele, vai. Vai, vai malandra. Nara bandida. Louca, tô brincando com o lado da Anne na fita. Não era fita, não? Se prepara, se apresta. Será? Hello! Cê aguenta. Eu tô confortado, né? Chulé desse quica até o chão. Fala brincando. A volta das bandidas, meu irmão. Esse rebola gostoso. Joseli. Olhando eu te pego de jeito. Nós mercenárias. Missão em braço. Contigo é taca, taca, taca, taca. Esse rebola gostoso. Empino te olhando, te pego de jeito. Fala minha Paulinha. Minha paniquete, meu amor. Aê! Atura e surta. Bora, Gleidiana! Vai. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele pá, confesso, tu tem moral. E aqui na favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão. Pra sentar, pra sentar, pra sentar. É parceiro de água, João Leonan. Jéssica e Bertinho também, o Nenê. O motor, a Lucas, tá todo mundo ali, ó. A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. E tá aí lá! Bumbum gostosão, corpo sedutor. Foi aí que o performático te pegou de engraçada. A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, corpo sedutor. Paulinho. Por isso que o doidinha se encantou. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Olha o do grau. Um abraço pro você de Maninho. Ele tá comigo, nossa retaguarda também. Deixa a batida. Olha o crocobite das Paquitas. Olha atrás de ti aí, olha atrás de ti. É, irmão. Esse crocobite tá perigoso. Bora, irmão, vai fazendo maquiado. Embora, embora, eletrizante doida, vai! Yuri Martins, what up, tchup, tchuru, tchum. Rapaz, olha a Loura Black. Da, da, na, da, pega a pressão, bora, Celo GDG. Bora, filho, vai! Você vai sentar por cima. Eletrizante vai, vai. Pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta. Volta, menina. É isso, mano. Agora você vai sentar. Tá pilha. Olha o pote como tá. Né? Bum, ela balança e Yuri. Já baixou nele, que baixou nele? Ela a pomba gira. Tô tapinha na potranca com o bumbum. Ela balança e Yuri chama de malandro. É o Fabinho! Vai se apaixonar. Espera aqui, a palmita vai pegar a escuridão. Agora vai sentar. Vai sentar. Amigo Maidan, divulgador do Ouro Negro. Um abraço pra você. Você tem meu respeito, viu, Maidan? Olha a Marisa. Olha a Alessandra. Eletrizante. Qual é teu signo? Eu sou transariano. fala muito. Interesseira. Só transarei. É Guta! Querendo só trazer. Um abraço do performático pra você, viu, Guta? Interesseira. Mais loura do que nunca, né, Guta? Querendo só trazer. Baú, meu Deus do céu. Ela tá é belíssima, meu irmão. Cola na favela, ah, aqui pra ela, ó. Oh. Alessandro, primeira dama, Aline, Pauline Rolando, Rosana Maravilha, o Augusto Luiz, o Nenê Lucas, o Fogoyos, o skate, tá todo mundo ali, ó. Aqui pra ela, ó, aqui. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Por um momento eu pensei que a Tayla ia cair no chão agora. Mas que tiro foi esse? Acertaram o pinguim. Ô, Patrese, tu já pensou se a Tayla cai no chão? Que tiro foi esse que tá amarrado? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse? Tiro de bazuca. Samba na cara da inimiga, vai. Samba desfila com as amigas, vai. Samba na cara da inimiga. Um abraço pra Aline. Samba. Aí, as... As minhas digitais! DJ Tony. Que saudade de causa! Bora, Cacau! Saudade de pinta! Que saudade de causa! Eita, Cacau danada! Que bom de pinta! Que saudade de causa! Que saudade de pinta! Que saudade de causa! Alô, Fagner! Alô, de pinta! Alô, meu gago! Pá. Deixa na hora do amor aí, deixa! Amiga, vai samba! Desfila com as amigas, vai samba! DJ Junior, o eletrizante do Pará! Vai eletrizante. Edson, inigualável produções. Dali meu hobby.